Eu sei voar. Alguém roubou meu chão, mas só sei voar porque alguém roubou meu chão. E talvez voar seja só mais um dom, meio assim. Bateu as asas pra alguém.